Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez hoje. São 10 horas e 7 minutos. Agradecemos a vocês que já estão aí acessando para assistir o nosso programa. Programa Saúde e Bem-Estar. Aqui, Aniette Roma e Sônia Santos. Hoje estamos de máscara. Vocês estão vendo a gente com máscaras. Mas o nosso ambiente continua todo higienizado. É que nós ganhamos máscaras personalizadas. Olha, do programa Saúde e Bem-Estar. Claudinha está sem máscara porque está em casa, mas a sua máscara está aqui também, viu? E aí, nossa equipe que está aqui, Claudinha, Rony, Sônia Santos aqui do meu lado, belezinha, hoje aqui do meu lado. Então a gente vai dar aquele bom dia. Bom dia, Sônia. Bom dia, amigos. Estava com saudade de vir ao estúdio, mas tomando todos os cuidados. Muito feliz de aqui estar. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Rony. Bom dia, Claudinha. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Uma boa sexta-feira para todos nós. Preparamos um programa hoje para vocês com muito carinho. O nosso tema hoje é a água. Vamos falar da frequência magnética da água. Mas, para chegarmos até lá, todo o trabalho de hoje, nós agradecemos porque acreditamos no equilíbrio do corpo, da mente, em toda a espiritualidade que nos envolve. Então, sentindo esse momento de união que nós estamos, de junção com Deus, vou pedir à Sônia, que preparou uma prece para a gente, para darmos abertura aqui no nosso programa de hoje. Então vamos relaxando, acalmando os nossos corações e vamos assim sentir a presença do Pai, esse Pai maravilhoso, misericordioso, que nos ampara. Nem sempre entendemos o quanto a misericórdia divina nos ampara. Somos eternas crianças necessitadas de Tua proteção. Que possamos sentir este amparo nas belezas de Tua criação. Deixemos-nos envolver e sentir que o amor expande, diminuindo a dor, pois as energias vibracionais vindas do alto encontram a sintonia em nós. É o dia de hoje fazendo renascer, renascer a esperança, nos corações doloridos do ontem. O ontem ficará enfraquecido, o hoje vivido, e o amanhã será sempre um novo dia com o amparo do nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Sônia. Amigos ouvintes que estão nos assistindo, nós estamos hoje conectados com a TV. Estamos no YouTube e estamos também juntos com a rádio Vivência TV Espaço Espírita de Barra Velha. Aí, Sônia. De Santa Catarina. E Rede Doutrina Rio de Janeiro, de Santa Catarina, né? Então, estamos conectados, hein, Sônia? Isso. Viu que legal? E você vai estar participando com a gente hoje até às 11h30. Então, envie uma mensagem para a gente de como nós estamos. Nós estamos sempre aprimorando o nosso trabalho, a nossa técnica aqui. Aprendemos muito com essa quarentena a como lidar com a tecnologia. Então, envie para a gente uma mensagem de como nós estamos. Como nós estamos de áudio, como nós estamos no visual, né? Porque a gente está no YouTube e vocês podem assistir a gente ao vivo. Bem, Aniette. Oi. Deixa eu fazer a propaganda da nossa amiga que nos presenteou com ela, com Sim, o carinho que ela fez as máscaras, né? Olha, com então, o logo gente, do programa. Olha, nós vamos agradecer a Clarice Arias, Atelier. Ela aparece no YouTube para nós, sempre está conosco assistindo o nosso programa como Clarice Araújo. O telefone de contato dela é 12 981 51 2234. 12 981 51 2234. Obrigado pelo carinho. Logo, logo vou entregar a sua, viu, Claudinha? Você também tem, tá bom? Ganhamos presente lindo, personalizado, bordada, muito bem bordada. É forrada, então dupla face, revestida, muito bom. Muito lindo, Sony higienizou, tá com cheirinho ainda de álcool, tá tudo higienizado. Mas nosso ambiente todo está preparado, então eu já tirei a minha. Sony ainda vai ficar? Vou, porque é um combinado que eu fiz lá em casa. Ah, você ia ficar o programa todo? Todo é? De máscara. É. Então, o combinado é esse, vou cumprir com o combinado. Combinado. Combinado então, é combinado. É, né? Não é verdade? Você se sentindo bem é o mais importante. Mas o nosso ambiente aqui está todo preparado, todo higienizado, totalmente. Então, nós vamos hoje, estaremos falando sobre a água e sobre a frequência magnética da água. A água é bastante interessante, porque é uma molécula, é uma fórmula mais popular no mundo, H2O. Então, todo mundo sabe que a água é H2O, então é a fórmula mais popular do mundo. Apenas um pouquinho de dados para a gente conversar hoje, nós vamos falar. No nosso planeta, nós temos 96,5% de água salgada. Todo o planeta. Então, toda a nossa água, olha, 96,5% de água salgada. A maior parte salgada. 3,5% é água doce. Porém, dessa água doce, 69% é gelo. Caramba! Então, nós temos uma água potável mínimo de água potável. Mas quanto de água tem nesse planeta? Gente, eu não sei nem falar. Eu não sei ler esse número, não. É 1.260 acompanhado de 18 zeros. Como é que lê isso? Não sei. Imagina! Começa assim, 1.260. E acompanhado mais 18 zeros, assim. Então, não é mil. Então, eu não sei ler. Mas, olha quantos litros de água a gente tem no planeta. É muita coisa. É muita coisa. Mas, se pensar que 96,5% é água salgada, então, aí... E 69% do que sobra, 3,5%, é gelo? Meu Deus, aí começa a complicar. Mas vamos falar bem dessa água, não é? Vamos dizer um pouquinho sobre essa molécula H2O. Ela, então, é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. O oxigênio, ele é uma molécula 2 negativos, né? Então, quando ela se junta, ela precisa de hidrogênio, que é positivo, então ela vai precisar de 2 moléculas de hidrogênio. Por isso, dois hidrogênios, para um oxigênio. Então, nós temos 2 átomos, ou seja, 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio e se manifestam em água. Olha que lindo! Os átomos se juntando e se manifestando, formando uma molécula chamada água. Uma molécula. E isso é muito lindo. Então, nós sabemos que a água, ela é bipolar, olha. Bipolar. Tem as duas polaridades. É doido, né? Não é bipolaridade mental, não. Ela é bipolar. Ela é negativo e positivo, tudo juntinho ali. Porém, ela tem um baricentro, que é chamado tecnicamente, cargas negativas e as cargas positivas. Só que elas não se coincidem. Elas se juntam, mas não se coincidem. E isso mantém uma eletronegatividade, né, do oxigênio para se unir ao hidrogênio. E é isso que vai dar a ela um campo magnético para acontecer muita coisa. Muita coisa. Principalmente a gente lembrando do micro-ondas, que todo mundo sabe, né? A modernidade aí que veio para a gente, né? No tempo da minha bisavó, avó não tinha isso. Então, micro-ondas são ondas, micro-ondas sobre o alimento que está ali e vai fazer com que as moléculas de água que estão desorganizadas no alimento adquiram uma velocidade tal de organização que aquilo aquece. E a velocidade que as moléculas de água vão se movimentando, olha, Sona, são 2.450.000 vezes por segundo. Uau! A molécula de água. Olha a velocidade que ela atinge dentro do micro-ondas. Então, ela Isso vai fazer com que ela libere vapor. E esse vapor é quente também, porque a água está disposta em locais diferentes no alimento. E quando ela se junta, o vapor se forma, ela aquece na velocidade das moléculas, dando o aquecimento e cozinhando e fazendo isso. Aí, assim, uma curiosidade, por que que explode? Por que que o ovo explode? As primeiras experiências de micro-ondas foram feitas com ovo, com água, né? Com açúcar. O açúcar também acontece à mesma velocidade. Tem várias marquinhas de explosões de micro-ondas. Então, é exatamente isso. Algo que seja fechado, por exemplo, o ovo, tem uma película fechando, quando as moléculas atingem uma velocidade que aquece e forma vapor, explode por causa da pressão do vapor. É o vapor querendo sair. Aí explode por causa do vapor. Então, é bastante interessante todo esse movimento da água que traz para a gente essa possibilidade de cozinhar e até dourar, né, com o calor, com o movimento do micro-ondas, né, com a ação do micro-ondas sobre ela. Então, sabemos que a água, ela então conclui, a gente conclui que a água é sujeita à radiação. Então, essas moléculas, ela absorve energia, né? Ela vai absorvendo energia e ondas eletromagnéticas. Então, ela absorve, a água absorve, ela coloca-se em movimento as moléculas e isso vai traduzir, então, no aquecimento, na velocidade do aquecimento. Então, ela tem a capacidade de absorver ondas eletromagnéticas. Que maravilha! Ela é uma captadora, né? Outra situação interessante no dia a dia da água é que o som se propaga na água 4 vezes mais rápido do que no ar. 4 vezes mais rápido do que no ar. Então, você imagina, a água é um plano para os peixinhos, né? Eles moram lá, não é o plano deles? Sim, o habitat deles, sim. Eles estão ali. A direção deles é ali dentro da água, então é o plano deles. Então, como é que eles se comunicam? Sim. Como é que aqueles cardumes, assim, aqueles monte de peixinho e massa vão tudo junto, assim? Como é que eles sabem que eles têm que ir tudo junto? Como é a comunicação deles? Eu não sei. É bem interessante. Eu não sei. É pelo movimento de partículas de água mesmo. Então, porque eles não têm uma comunicação verbal, eles não têm uma comunicação. Alguns peixes emitem sons. Uhum. E aquelas sondas vivem captando sons para poder pegar, para eles se orientarem, se comunicarem. Eles se comunicam, mas esses cardumes, eles vão no som. É porque dentro da água, tudo fica aumentado, né? Sim. E eles estão ali. Você imagina o som 4 vezes maior do que... Uhum. Você está me ouvindo? Se a gente estivesse na água, ia ser muito mais rápido o som chegar de mim para você. Uhum. Entendeu? Então, isso é muito legal. Claudinha, nós temos inícios, nós temos alguns amigos já se comunicando com a gente. Você pode ler para a gente? Dar um bom dia para os nossos amigos? Posso sim, vamos lá, né? Antes, eu queria agradecer aí a Clarice pela máscara. Eu ainda não peguei, mas vou pegar. Muito obrigada, lindo. Clarice. Olha, os bons dias que a gente tem aqui já. A Sônia Regina Abreu, a Daniele Ramos, bom dia, meninas. A Laudelina também manda um bom dia. O Ed Moreno, bom dia, minhas queridas amigas Aniette, Sônia, Claudinha e Rony. Que seja um excelente programa. Abraços. Obrigada. O Aécio César também está aqui com a gente. Bom dia a todos da equipe. Uma sexta-feira repleta de realizações. Som e vídeo ótimo aqui em Minas Gerais. Fiquem em paz. Obrigada, Esther. A Rosana Ali. Bom dia. Vamos lá ouvir e aprender como fazermos para uma vida com mais saúde e bem-estar. Obrigada, Rosana. Abraços para a Terra. Beijos. Muito bom. E se falando em saúde... E a gente já tem uma pergunta aqui. Oi? Já tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Opa! Posso fazer agora? Pode. Olha, o Ed Moreno. Qual a importância da água nesse momento de pandemia? Só para lavar as mãos? É isso. Eu acho que falhou a voz da Claudinha, né? Mas eu entendi. Sobre lavar as mãos, a importância da água no momento hoje de pandemia. Então, vamos continuar falando. Ele já antecipa o próximo capítulo. Ele já antecipou pra gente, mas vamos lá. A água é uma necessidade... Nosso corpo é mais água do que tudo, né? A gente sabe que a quantidade de água do nosso corpo é imensa. E aí, então, nós vamos sentir que a água, a necessidade de 2 a 3 litros de água diária. Vai depender da atividade física, o quanto de transpiração, o local de trabalho, mais quente ou não, a quantidade de água que a pessoa necessita. Mas no mínimo 2 litros de água. Em tempos de pandemia, nós vamos falar sobre lavar as mãos. Temos que cuidar da água, temos que lavar as mãos, porque a água limpa. Antigamente eu falava assim, gente, a água tem que ser limpa. Hoje a gente sabe que até a água limpa dá dengue, né? Pois é. Água pois parada é. Não pode, mesmo limpa vai dar dengue. Então a gente tem que pensar no movimento, em conservar a água, em proteger a nossa saúde, porque a água vai necessitar disso. Nós vamos necessitar desse cuidado com a água, porque o nosso corpo é todo água, nosso planeta tem o mínimo de água. Então, lavar as mãos, o sabão, ele é um antisséptico, ele tira as gorduras, né? Aquela possibilidade de sujidade das mãos, né? De onde está se lavando, de todo o corpo, e a água é o nosso veículo que vai possibilitar esta limpeza. Mais para frente, nós vamos falar em limpezas energéticas e águas fluidificadas. Sim, então, sim. Sônia, então, amigos, aguardem, porque estaremos falando. Estaremos falando da água filosoficamente também. Na espiritualidade, verdade. Na parte filosófica. Nós estamos só introduzindo na parte material, física, sobre a água. Porque, então, na realidade, a nossa convidada de hoje é a água. É a água. Não é? Isso. E nós vamos... Sônia, o que, que você entende por tirar a água do joelho? Pô, meu! Pois é, é uma inflamação, vou perguntar, né? Ali, ó, jogador, pro Rony. Vamos jogar joga pro futebol? Rony? Rony, o que, que significa tirar a água do joelho? Meu marido tirou muita água do joelho. Tem vários entendimentos nessa de tirar a água do joelho, não é verdade? Ah, sim, entendi a mensagem. Ah. O Rony tá ali. O que é tirar água do joelho, né? Então. Tadinho do Rony, pôs ele numa situação agora, hein? Tirar a água do joelho é uma forma antiga. Tá ali o nosso querido Rui chegando aqui dando um oi pra gente. Eu acho que o Rui explica pra gente melhor o que é tirar a água do joelho. Mas ele não está nos ouvindo. Ele está com, nós estamos com proteção de som, mas nós estamos vendo a presença dele aqui. Então, antigamente era um termo popular muito falado, né? Que as pessoas falavam tirar água do joelho. Era assim, a pessoa tinha feito xixi, ela tinha ido urinar. Ah, e ela falava, vou tirar água do joelho. Era uma forma elegante de falar que ela ia fazer xixi. Bem interessante, bem, né? Eu não conhecia essa terminologia. Eu lembro do meu avô falando isso. Você pra conhecia? Gente. Ah, assim. Eu não conhecia. Rony. Então, na língua portuguesa, nós temos a criação de eufemismos para suavizar certas expressões. Então, seria um jeito elegante de falar que a pessoa ia fazer xixi, ou que ela ia ao banheiro, ou que ela ia urinar. Então, é bem isso mesmo. E porque falar isso em roda social era muito deselegante. Oh, então tinha Deus. Que falar, vou tirar a água do joelho. Mas também existe um outro termo que entre dois canos de água, quando ele faz uma curva, eles colocam um joelho. Eles sim. colocam um joelho. E aquele, o joelho no cano. É aquele, joelho ou cotovelo? Ângulo. Ah, a gente fala joelho, fala cotovelo, cada um fala uma coisa, né? Tá vendo? Já mudou para cotovelo. A modernidade já virou cotovelo. Mas eles falam também joelho, a emenda de um cano com o outro. Sim. E nessa emenda, muitas vezes, o material usado antigamente, era muito fácil ter obstrução, de parar a sujeira, né? E parar muito o elemento ali. Então, eles tinham que tirar a água do joelho. Tava parada ali no joelho. Do cano. Do cano. Do joelho do cano. Então, eles tinham que tirar aquelas... E existe também uma outra situação, que é a terceira situação que você falou. Meu marido tirou muita água de joelho. Então, tem muita gente que tem um derrame sinovial na articulação dos joelhos. Sim. E aí, precisa colocar uma agulha para tirar aquele excesso de líquido que tá ali. E, às vezes, injetar uma substância anti-inflamatória. Sim, perfeito, isso mesmo. Então, faz um tratamento para o joelho, que é um anti-inflamatório. Mas é interessante a água, onde a água está, quantas coisas, né? Um Outra situação que é bacana a gente comentar são aqueles cristais de água, que aquele japonês que chama Masaru Emoto, ele fez uma experiência. A história dele é linda, vale a pena vocês colocarem no Google para ler a história dos cristais de água e a mensagem da água que ele, então a pesquisa dele. Ele, quando criança, quase morreu afogado num lago próximo à casa dele. E ele chegou em casa apavorado. E a mãe falou, você precisa ser amigo da água. Porque nunca mais ele se revoltou contra a água. Uhum. E a mãe dizia, você tem que ser amigo da água. Até que depois de um tempo ele resolve, então, fotografar a água, congelar a água, fotografar e ver os cristais. E ele começa a perceber que, dependendo da emoção dele, dependendo da palavra que ele escrevia, no pensamento dele, os cristais se modificavam. E quando pensamentos positivos, os cristais são lindos, lindos, lindos. Então, os flocos de neve, ele fotografando, ele colocando em microscópio para poder fotografar e fazendo todas as fotos especiais. E ele consegue, então, com os pensamentos positivos, com palavras positivas que ele escrevia e pensava nas palavras, a água se torna cristais lindos. E quando, então, negativos... ou pessoas que durante a história da humanidade, só colocar o nome da pessoa e pensar na pessoa na história da humanidade foi algo muito ruim para a humanidade, ele via que os cristais se modificavam muito, se tornando figuras grosseiras e mal acabadas. Perfeito. É bem interessante. É. Então, você já começa a entender sobre isso, sobre a memória da água, né? O quanto estamos ali na memória de água. Você conhecia esse trabalho desse japonês? Eu já ouvi, eu já tinha ouvido falar e já vi também pela internet. Realmente, quando as vibrações são elevadas, em harmonia, os cristais são lindos, são perfeitos, né? São bem assim, trabalhados. E quando a energia é mais densa, mais pesada, ele fica todo fora de conexão, fica todo... cheio de nervura, todo parecendo mais neurônios do que um formato de um diamante, alguma coisa assim, né? Realmente é lindo. Os cristais lindos, né? Essa experiência. Mas é bastante interessante. Mas, Aniette... Diga. Eu estive pensando, por causa do tema do nosso programa, eu até anotei aqui o que me veio. Uhum. Acho que eu filosofei um bocadinho. Agora está na hora. Né? Vamos falar um pouco de filosofia. Vamos filosofar sobre a água. Vamos lá. A água é a fonte da vida, né? Uhum. Com ela, o nosso planeta torna-se verde. Nós, seres humanos e os animais, somos gerados na água, onde nós ficamos, né? Dentro da água, líquido amniótico. E assim ficamos até nascermos. As sementes germinam na terra, mas a terra tem que estar úmida. Então, a água tem que regar a terra. E a partir daí, as plantas tornam-se lindas, germinam, nos dão os frutos, né? Enfim, a vida surge da água. Deus, gente. Deus. Né? Mais uma maravilha de Deus, essa criação divina que nos ampara e que nos dá todos os dias o presente do hoje, que é o presente, através da natureza. Ele pensou nos mínimos detalhes para que a gente pudesse estar bem, feliz. Então, nós temos que cuidar muito bem da nossa água, do nosso planeta, né? E é que nem a pergunta do Ed aquela hora, em tempos de pandemia. A água com sabão, porque esse vírus que está aí, ele é sem vergonha, não é, Aniette? Com um bom... Com uma boa lavada de mão, você mata ele, não mata? Mas eu acho esse vírus um monstro. Não, mas é um monstro. Mas não vamos fazê-lo maior do que ele já é, né? Mas ele, vamos lavar com detergente a mão, com sabão bonitinho, ali cheirosinho. É importante. É necessário. Eu tenho amigos médicos seriamente doentes, seriamente comprometidos, infelizmente, internados em UTI, perdi amigos, então... Para mim é um monstro. Mas a água é fonte da vida. Gente, e é necessário tomarmos água. Nós vamos esquecendo de tomar água. E conforme a idade vai chegando, parece que essa necessidade parece que vai diminuindo, não é, Aniette? É isso que a gente tem que ver. Às vezes, o idoso, Sônia, ele deixa de tomar água para não ficar urinando toda hora. Porque o idoso começa a ter incontinência urinária. E aí tem pressão alta. Aí tem que tomar diurético também para pressão alta. Uhum. E ele vai, começa a urinar muito. E é muito ruim, porque ele começa a tomar pouco líquido para não urinar tanto, principalmente quando ele sai de casa. Sim. E ele tem incontinência urinária, às vezes incontinência de esforço, ele tosse, sai água, ele espirra, sai água. É. Então é complicado. E daí o que ele faz? Ele toma menos água. Quem toma menos água envelhece mais rápido, porque a pele enruga mais rápido. Uhum. Ele perde líquido na pele. E o idoso já tem uma diminuição de gordurinha da pele, de celular subcutâneo. E sem água vai envelhecer muito mais rápido. Então, se a pessoa quer, não quer envelhecer tão rápido, beba bastante água. Aí tem que fazer xixi toda hora. Então, mas o meu papai, ele até que a parte assim, de continência urinária, tal, ele não, ele esquece de tomar água. A vida inteira eu ouvi minha mãe falando para ele: João, você tomou água? Lá em casa é João e Maria, né? Papai, João, mamãe, Maria. João, você tomou água? João, você tomou água? É danadinho. Aniette, parece-me que tem perguntas aí que vamos a Claudinha. Ver. Hein? Claudinha, apareceu ali mesmo. Claudinha, já temos amigos conversando? Temos. Olha, a Yara Silva manda bom dia. O Ed Moreno dá um feedback aqui pra gente. Ele diz que o som e a imagem estão chegando. Tá muito bom lá na capital. Tá em São Bárbara Paulo. Ed, beijo, Ed. Olá, muito bom dia. Bom dia, Bárbara. O Aécio César faz uma pergunta. Como que a idade e a saúde pode influenciar na porcentagem da água do nosso organismo, que é composto de 70% a 75% de água? É, bem isso. O corpo continua com a quantidade de água. O que acontece é o que a Sônia diz, o idoso esquece de tomar água, então ele tem uma pele mais hipoidratada, porque ele não tem uma camadinha de celular subcutâneo que mantém a pele mais hidratada, então é preciso tomar mais água o idoso, sempre. A grande dificuldade é que vai fazer mais xixi. O nosso corpo é todo 75% de água, muito mais. Então, mais até que isso. Uhum. Então, a necessidade de água é fundamental. Nós vamos falar ainda da parte psicossomática, pouco mais para frente, né? Acho que é o nosso último módulo, falaremos sobre a psicossomática, sobre os rins e sobre a bexiga e como é que a gente adoece por falta de água. Elemento água na nossa personalidade. É isso aí. Claudinha? Vamos lá. Continuar aqui. A Marina de Souza também. Oh, querida manda Marina. Aqui. Belezinha. Belezinha. Bom dia, querida Sônia, Aniette, Claudinha e querido Rony. Programa interessantíssimo. Aqui em casa, todos os dias, deixamos um copo de água ao nosso lado ao ir dormir. Pela manhã, a primeira coisa que fazemos é tomá-la. Além de sabermos que está fluidificada, há dias que sentimos um gosto e aroma diferente nela. Ou seja, estamos recebendo pela água o que necessitamos. Falaremos já já sobre isso. É o próximo bloco, nós vamos falar sobre água fluidificada. Então, água aromatizada, fluidificada, que é o magnetismo, como é que ela recebe, né? Ela fica magnetizada. Então, aguarda um pouquinho, Marina. Mais uma, Claudinha. Edione Marchetti. Lindo programa. Bom dia a todos. Obrigada, beijo. Obrigada. Bom dia, Edione. O João Rodolfo Fernandes também manda o seu bom dia. Obrigada, saudade. A Clarice Araújo. Bom dia. Clarice Araújo, das máscaras. Obrigada, Clarice. Olha, adorei. A minha tá aqui. Máscara personalizada, escrito do nosso programa. Saúde e bem-estar, todo bordado. Muito com o logo do nosso programa. Muito carinho. Gratidão eterna. Bom dia, Clarice. Obrigada também, viu, pela máscara. Eu vou pegar a minha ainda. E o José Fernandes, guarda aí pra mim, Sônia. Pode deixar, não. Fica tranquila, tá guardadinha. O José Fernandes também manda um bom dia a todos. O José bom Fernandes, dia. Ele não é meu parente, mas ele é um grande amigo lá do quase Jefa. Parente. Quase parente. É o mesmo sobrenome. Talvez, né? Até pode ser que dentro da árvore genealógica, tem alguma coisa ali, mas ele é lá do Jeff. Um beijo para ele. Mas hoje nós vamos continuar falando, vamos continuar filosofando, né, Sônia? Isso aí. A água é um elemento primordial na natureza. E junto com esses elementos, junto com mais outros elementos, nós vamos fazer outros programas com outros elementos. Sobre a terra, sobre o fogo, sobre a madeira, sobre o ar. Então, nós faremos outro. Hoje, nós sentimos a água. Mas, juntos, esses elementos primordiais da natureza vão formar, então, o dinamismo da vida. Então, e a água é fundamental. Começamos por ela. A água tem mudanças de estado. Então, o que nós aprendemos com a água filosoficamente? Ela muda de estado. Ela vai para... A gente sabe, não é? Que ela muda para estados físicos. Ela vai para estado gasoso, ela vai para sólido, não é? Uhum. Ela é líquida. Então, a gente tem o vapor. Então, como a gente tem estados de água que a gente observa e sente e reconhece? Mas o que, que aprendemos também com ela? O grande ensinamento é sobre adaptação. As pessoas falam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso não é o grande ensinamento, sabia? O grande ensinamento ainda é adaptação. Ela nasce lá em cima na fonte, no morro. E ela vem contornando, ela contorna os obstáculos. Na verdade, o movimento natural dela é contornar obstáculos. Uhum. A capacidade de adaptação da água é incrível, incrível que nós temos que aprender com ela. Então, ela vai contornando as pedras, ela contorna os obstáculos para cumprir a missão dela. Então, se a gente parar, olha bem para a vida da gente, se a gente para num obstáculo, o que vai acontecer? A água, quando para num obstáculo, vira uma represa, vira um pântano, vira um charco, vai virar aquele negócio tudo parado. E qual é o potencial dela? Ela tem que descer, porque normalmente ela nasce no alto, né? A fonte é no alto, ela desce, forma os rios se juntam, os córregos formando rios, até chegar no mar. Que o mar é o ponto zero de altitude. Então, ela desce formando o mar. Então, a gente tem que ver, se cada um de nós é um rio, quando a gente se junta, a gente é mar. Olha que lindo! Não é? Perfeito, perfeito. Cada um de nós é rio. E a gente, quando juntos, somos o mar. Olha que lindo. A natureza mostra pra gente o movimento da água e o quanto ela se adapta. Ela pode estar dentro de um copo, ela está dentro de um vaso, ela está dentro da banheira, ela está num lago, está num rio. Qual é a diferença do movimento? Outra situação que a gente entende e sente da água, filosoficamente falando, tudo precisa de limite. Tudo precisa de limite. Nós precisamos de limite, todos precisamos. Porque a água, quando ela nasce, se ela não tiver bordo, vira pântano. Então, o que é que faz a água seguir a missão dela e chegar até o objetivo, que é o mar? É o percurso, né? É o bordo, é o limite. É a beirada do rio, é o bordo do rio. Então, a gente sente que aquilo tem uma condução. Vai depender da missão dela. Às vezes, a missão dela é irrigar uma lavoura, eles desviam um pouco aqui e vai irrigar aqui. Mas aí vai dando funcionabilidade, né? Funcionalidade para ela que vai chegando da forma que o homem necessita. Porém, o bordo, o limite é fundamental para ela fazer toda a descida dela, contornando os obstáculos e chegando no mar. Que lindo! Olha quanto aprendizado que a água nos traz. Não é lindo? Perfeito. Então não é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não. Até é, porque o pinga. É bem interessante desse pinga. Quando eu estive em Machu Picchu, e vi aquelas pedras, a construção de Machu Picchu lá e o guia falando. Então, ele falando o seguinte, que uma das teorias, como eles conseguiam cortar as rochas, era o seguinte, as mulheres é que cortavam as rochas. E aí, elas faziam toquezinhos pequenos na rocha para sentir no som onde é que ela tinha um ponto frágil. E no ponto frágil era colocada água. Eles pegavam aquelas aberturazinhas que eles, da rocha, onde eles sabiam que ali, e colocavam água. E a água dava o corte. Tchum, abria. Olha só, que perfeito. Que sabedoria, gente. E aí, assim, como que os incas, hein, fazendo isso. E como que eles mobilizavam aquelas pedras para chegar lá? Rio. Eles faziam cavaletes de madeira, enchiam de água canais e faziam aqueles cavaletes e as pedras iam flutuando para chegar onde eles queriam. Uau! Maravilhoso. Uau, né? Então a gente sente que puxa vida. E a gente sabe que a água hoje é uma direção, é um meio onde a gente também teve que vencer as grandes conquistas pelo mar, pela água, né? 1500 bolinha, Brasil sendo descoberto. Sim. E pelas grandes navegações. Então o elemento água foi um elemento de superação. Tudo veio através da água. Os medicamentos, os emplastos, os tratamentos com a água, as hidroterapias. Né? Então a gente sabe que o tratamento hidroginástica, hidroterapia, quanto a gente tem hoje, desde deficientes, ou mesmo relaxamento, ou mesmo refazimento do corpo. Então a gente tem um trabalho de água fantástico para o nosso corpo, não é? Perfeito. Ela diminui o impacto no nosso corpo, trazendo assim a estabilidade, o bem-estar, né? E nos dá toda a segurança, todo o equilíbrio, nos harmoniza. Uma piscina, né? Um mar, Aniette! Um banho de banheira. Um mar, gente! Uma mangueira no quintal. Não, eu prefiro uma... Eu necessito de mar, Eu tenho um monte de fotos de mar, eu tenho um monte de sons de mar. Nesse tempo de pandemia aí, teve uma semana que eu estava assim, no meu limite. Meu marido me colocou no carro, nós fomos até Caraguá. Tudo fechado. É triste de ver a cidade fechada, mas a natureza estava mais bela. É. Do carro, eu filmei o mar, aquele barulhinho do mar. E a natureza foi tão bela que a sombra de uma palmeira ainda fez reflexo na areia. Foi lindo. Eu não sei se a gente tem essa imagem aí, Rony. Depois a gente... Não tem importância. Mas, olha, foi assim um momento de relaxar que eu chorei. Que era necessário. Eu estava necessitando do mar. Pisciana necessita de água, né? Mas, além disso, fora essa... Né, a astrologia, mas o equilíbrio que o mar traz é muito, muito gratificante. É bem interessante, porque o elemento água, ele é um elemento que nele reside uma não ação. Olha que interessante. Como assim? O que é não ação, né? Ela por si só, ela é dentro de um contexto do movimento, ela participa do movimento. Ela não tem um movimento próprio. Ela é um elemento de não ação. É incrível isso. O que é a não ação, né? A não ação é deixar fluir Deus. Uau! Agora eu falei filosoficamente. É. A não ação é deixar fluir Deus. Nós queremos sempre fazer algo. Nós queremos sempre estar em movimento, agitado, parará. Não, tem que fazer isso, isso, isso. Não. A água vem mostrar pra gente um elemento de não ação. Então, por isso o nosso corpo, sendo água, Ed, como você falou, a gente vai turvando as nossas águas por excesso de movimento. Caramba! Por isso que perfeito. A gente se desequilibra. Perfeito. Porque ela é um elemento de não ação. Ela aceita a vontade maior. Olha que lindo! Oh, por isso que a gente fala, deixa as águas fluírem, deixa fluir. Por isso essa capacidade de adaptação da água, essa... plasticidade do processo, essa resiliência que a água nos ensina, gente. Perfeito. Uau! Perfeito. Então, você vê assim, que a gente pode filosofar e sentir a grandiosidade desse elemento e a simplicidade desse movimento, dessa não ação da água. Ela entra no movimento quando o movimento existe. Ela participa, mas ela não é de movimento. Então é muito interessante isso, né? E ela é a energia vital, como você diz já. Ela é latente, né? E ela está em nós. Né? Ela é energencial. Inercial. Então é esse aspecto que vai dar pra gente essa energia, que vai precisar da gente. A gente, quando precisa dela, e ela é tudo pra nós. Maravilha. Né? É muito lindo mesmo. Mesmo ela, cada hora estando num estado. Sônia, o que você me diz o cheiro da chuva? Ai, é delicioso. Bem, não é o cheiro da chuva, né? É o aroma que sai da terra. Não é? A água bate ali e o aroma sai da terra. Mas se não tiver água... Mas se não tiver água, não faz esse cheirinho. Então, e aí filosoficamente falando, são gotas que vêm do céu. Sim. Não são? Sim, são. São gotas que vêm do céu. Eu acho que o céu manda chuva para a gente, como você diz, é a vida, é a plantação, vai trazer água para o nosso planeta. A gente sabe que aquela água foi evaporada dos rios, do mar, sobe em forma de vapor, forma as nuvens, e depois as nuvens vêm essas gotas de água. E os índios fazem dança da chuva, pedindo água. Pois é, pedindo água. E o nosso Nordeste, mas que vive seca. Mas eles agradecem também quando a chuva vem, né? Tem tanta água no subsolo, mas a gente sabe, né, que rios grandiosos nós temos. O Amazonas, né? Que vem junção de vários rios lá, que vem do Peru, que vem, né? Vão juntando e formando o nosso Amazonas. E a gente tem o Rio São Francisco também. Maravilhoso. Você maravilhoso. Que bênçãos nós temos aqui no nosso país. E é lindo. Eu estive já atravessei o Rio São Francisco. Quando eu fui, nós fomos para Alagoas, Sergipe, fizemos vários estados ali e passamos, fomos conhecer o Rio São Francisco. E no Paraguai, o Rio Paraguai, nós temos Foz do Iguaçu, olha quanta água, coisa maravilhosa, não? Lindo. Quanta água doce, lindo, maravilhosa, lindo, que nós lindo, temos. Lindo. Então esse elemento água é interessante, é um elemento que nos dá a possibilidade da gente se introjetar, a gente olhar para dentro da gente. Perfeito. A gente começar a refletir sobre as nossas experiências com a água e o quanto ela participa do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento na matéria, no corpo físico e no movimento espiritual, na mente, porque nós vamos refletir sobre tudo isso. Uhum. Dá uma paradinha, né? A gente pede a pessoa, dá uma paradinha, reflete sobre a água. A água já foi importante na sua vida? Dá uma paradinha e pensa. A gente nasceu dentro da água, né? Na barriga da mamãe, nós estávamos dentro da água. Então, assim, dá uma paradinha e sente a água. Que força tem esse elemento sobre nós? Não é isso? Perfeito. Agora, falando da força dela, Sônia, o que você teria para falar pra gente, né? Sobre água fluidificada. Vamos trabalhar com a espiritualidade agora. Vamos lá, amigos. Agora nós vamos falar sobre... A água fluidificada nada mais é do que a própria água com elementos curadores, magnetizada, né? E o magnetismo, gente, não é da doutrina espírita, não. Tá? Muitos podem pensar assim, ai, lá vão, né? É só dentro da doutrina espírita que tem água. Não, nada disso. Já assisti missa, padres, água benta. No culto evangélico tem, eles no têm lá. No evangélico tem, né? A garrafinha de água para cura, para levar remédios. Então, ali é o momento que nós estamos emanando, nós posso dizer que cada um de nós, indivíduos normais, podemos magnetizar a água. Como fazer isso? Né? Uhum. Recolhe-se um bocadinho, faça uma prece. Se quiser, põe a mão em cima, ou de um copo d'água, ou de uma jarra. Faça uma prece e peça a espiritualidade que... Nós vamos fazer no final do programa. Nós vamos fazer uma prece que estaremos fluidificando água junto com vocês. Tanto aí as energias do indivíduo juntamente com as energias da espiritualidade coloca a medicação necessária naquela água. Mas precisa ser... Você ser médium, ser curador para fazer isso? Não, qualquer indivíduo. Um coração qualquer indivíduo. Verdadeiro. É sentimento. Mas com uma verdade. Verdadeiro. Verdade, no coração. Um sentimento verdadeiro. E você vai magnetizar a água. A Marina que falou há pouco, né? Que deixa a água ali do lado da cama, tal, toma. Quer dizer, ao deitar, ela deixa o copinho dela ali. Eu só acho que a gente tem que tomar o cuidado de não deixar aberto. Tem que deixar tampadinho. Por higiene mesmo. Normalmente, às vezes... quando eu faço, antes de dormir, que às vezes eu passei um dia muito difícil, eu faço minha prece, eu coloco a mão sobre o copo. Sim. Faço as preces que eu gosto. Peço a espiritualidade. Eu peço a corrente médica de Cosme e Damião e o anjo Rafael, que é a corrente com Bezerra de Menezes. Sim. Faço a prece e peço o remédio espiritual. Tomo 3 goles e deixo ali. Às vezes a minha intuição é para que no dia seguinte eu tome o restante, ó, assim que eu acordar. Então eu coloco um pires em Isso. cima, deixo a água, tomo 3 bons goles, deixo Sim. um copo, normalmente com uma metade, um pouco mais, e no dia seguinte ao amanhecer eu tomo o restante. Perfeito. É o que eu normalmente faço. É o que muitas vezes a espiritualidade utiliza-se da água para nos trazer aquilo que estamos necessitando. Necessitamos isso. Né? Necessitando. Eu tenho uma experiência, gente. Quando eu trabalhava na evangelização infantil, nós fazíamos muitos passeios. E a Suelen, a minha filha mais velha, na época, acho que tinha de 9 para 10 anos. E nós fomos, era no sábado, nós fomos fazer um passeio com a evangelização infantil. Eu não lembro se a Aniette estava, mas eu sei que nós fomos no bairrinho, no sítio da irmã do Luiz Carlos Arbolato. Fui. Nesse então, passeio, fui. Então, nós fomos, tal... De Semana da Criança, nós fomos passear. Perfeito. Semana da Criança, nós fomos levar a evangelização infantil para... Perfeito. Para um dia gostoso. Na volta do passeio, ela estava meio jururu. Eu falei, ué, o que que aconteceu? Mas, o que que eu deduzi? Cansaço. Né? Cansaço. Tá. Chegou em casa, tomou seu banho, se alimentou, deitou, dormiu logo em seguida. E era assim, a tardinha. Era muito cedo para dormir. Mas... Tava cansada. No meio da noite, essa menina acorda toda empipocada. Estourou catapora. Não. Naquele tempo, a gente comia mortadela pensando que era presunto. E né, a coisa não era muito fácil. Até que ela me chamou. Mãe, não tô aguentando, tá queimando. Que eu olhei, ela tava toda empipocada, catapora. E a catapora veio e justamente nessa época, na mesma noite, ela tornou-se mocinha. Tadinha da menina, sofreu. Tudo junto. E ela não sabia o que fazer e ela começou a chorar. Eu não sabia o que dar. Bem, mãe, né? Sempre tem intuição, né? Porque eu, na dúvida... Gente, eu acho que vocês já perceberam, tudo eu rezo, né? A espiritualidade deve ficar meio louquinha com minha... Não, bem, não. Sem Deus nada eu vai, pedi, nada funciona sem Deus, não e tem eu pedi como, pra Mãe Maria que me desse uma orientação, o que eu poderia dar pra ela. Na hora me veio pra eu pegar um copo d'água e falei pra Suelen, vamos pedir pro Dr. Bezerra de Menezes pra ele colocar um remedinho nessa água pra você amanhecer melhor, aí a gente vai ao médico, tudo bem? Tudo bem. Além das minhas preces, ela também fez. Nós fluidificamos a água. Ela tomou a água. Ela dormiu. Parou aquela sensação ruim dela. No dia seguinte, amanheceu. Ela estava toda pipocada, mas aquele mal-estar que ela tinha passou. Até que nós fomos ao médico. Não, tá. Desde essa época. Hoje ela já é mãe, já tem seus filhos, moços, né? E... A confiança que ela tem no Dr. Bezerra de Menezes, na medicação que ele colocou nessa água, fez toda a diferença na vida dela e na minha. Porque até então, eu só tinha teoria, né? Então, aquilo que necessitava foi colocado. Isso foi uma das vezes, né? Fora as águas fluidificadas que são feitas durante cirurgias espirituais, né? A gente participa de algumas e acontece, a gente vê a fluidificação da água ali. O sabor modifica, sim. Foi falado aí na acho que foi na uhum. Marina também, né? Uhum. Tem pessoas que sentem Isso. que a água tá um pouquinho mais salgadinha, outras mais assim, outros com gosto de flores, com sabor, é. Né? Muda, sim. Uhum. Tudo isso chama-se magnetismo. É a fluidificação da água, ela está magnetizada. É colocado ali aquilo que necessitamos. Então, gente, do mesmo modo que nós podemos fluidificar com as energias positivas, também, infelizmente, nós podemos fluidificar com energias negativas. É, e isso diz na questão 106 do Livro dos Espíritos. Maravilha! No Livro dos Espíritos, Sônia, questão 106, fala sobre agentes principais das perturbações dos elementos no globo. que esses elementos, esses agentes, atuam no ar, na água e no fogo e em corpos duros. Então, da mesma forma que a gente vai magnetizar a água para uma cura, uhum, com energias boas, com preces, unidos ao pensamento divino, né, aos anjos, temos que pensar que agentes principais das perturbações. Então, eles também atuam utilizando esses elementos. Perfeito. Então, precisamos sempre estar também em oração, em preces, orando, orar e vigilantes. Vigiar, né? É, porque a sintonia vibratória é muito importante. Entrar na frequência vibratória. Eu digo sempre que as pessoas... Eu falo que quando eu tô ruim, eu falo assim, ah, não tô me sentindo bem. Eu preciso entrar em FM, porque eu acho que eu tô em AM. Eu digo que em AM, muitas vezes, eu brinco com as pessoas, o som não é tão nítido. É, as músicas nem ficam tão clarinhas, mas em FM elas ficam melhores, né? Então, vocês imaginam, AM é de amplitude média, imagina as ondas curtas. É. Então, assim, ondas curtas, ondas médias e frequência, não é? É, o FM é frequência modular, né? É. Então, assim, você, ondas médias, curtas, modulares, mas você imagina em ondas curtas, a frequência é perturbadora para quem não está habituado, para quem já está numa frequência, já escuta FM, uhum, quando tem ondas curtas, só tem chiado, só tem barulho, só tem... Então, aí fala, nossa, tá ruim essa rádio, tá fora de sintonia, tá ruim esse barulho, vamos ajustar o som, porque você vai melhorar a frequência do som. Quando você muda a frequência... Né? A amplitude de onda vai modificando a frequência, quer dizer, como é que ela está chegando, a velocidade com que ela está indo. Tudo isso tem interferência. Então, agentes perturbadores também utilizam da água. Sem dúvida. Para... Por isso que necessitamos manter a nossa frequência elevada. Né? É. E eu falo, vamos ficar em FM, que é melhor. FM. Gente, quem gosta de cozinhar? É. Né? É. Eu gosto. Modéstia à parte, faço coisinhas gostosas. Mas no dia que eu não estou bem, eu prefiro não cozinhar. É. Sabe por quê? Porque além o sazon é diferente. É. O tempero fica diferente. Além de você utilizar de todos os ingredientes, você tem magnetiza. O seu sentimento, tem a sua ação ali. Isso mesmo. Tá? Então, isso é em tudo que a gente faz. Em tudo. Não é? É. E Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele fala, tem um textinho aqui sobre a água fluidificada. Isso foi tirado do livro Segue-me, tá? Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico. Vamos lá. Quando Jesus se referia à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessora e o pensamento da bondade representa irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. É a linfa potável recebe-nos a influenciação, de modo claro, condensando linhas de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra é a rogativa que flui do imo da alma quando se une na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva em direção ao céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outra em a si mesmo, basta a boa vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois o mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor da providência em benefício da carne e do espírito, sempre que estacionarem através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de bênçãos e estará, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoados nos céus. É lindo, né? Poxa. Psicografia do Chico pelo Espírito de Emmanuel. E dizendo pra gente que coloque uma água, faça uma prece, toma, você é vai simples. Ter o seu remédio. É simples. E é individualizado, né? Aquilo em casa, quando a gente faz o evangelho no lar, eu coloco um meio copo d'água para cada um. Né? Eu coloco diferente, um copinho para cada um. E eu conto, conforme a gente está sentado na sala, cada um no seu lugar, a gente forma mais ou menos um círculo, né? Uns estão sentados à mesa, outros no sofá, a gente faz um círculo na sala. E aí, não ficamos só na mesa. E aí, a gente, porque às vezes tem bastante gente ali, e aí eu coloco os copos assim em círculo, como se fosse para cada um. Ó, comece você aqui, tá? E aí, então, cada um sabe o seu copo. Sim. Fazemos o evangelho, fazemos tudo. Por último, nós pedimos a corrente médica, né, de Cosme Damião Anjo Rafael, nos quais tem Bezerra de Menezes também, vamos fazer no final hoje com vocês, e cada um recebe o remédio que merece para aquele momento. É o que necessitamos. Então é importante, é o que necessitamos e merecemos. Em casa eu também faço, né? Através do Evangelho no Lar. No Peregrinos do Caminho, quando nós estamos tendo, né, os tratamentos espirituais, assim que sai da câmara de passe, tem lá o copinho de água. No Jefa não tem esse procedimento para os assistidos, mas dentro do P3B sempre tem um copinho de água ali, né? Então, é uma prática utilizada há muito tempo. E todas as religiões... Muitos ateus que eu conheço utilizam-se da água fluidificada e se diz ateus. Não acredito em Deus, mas na ciência acredito. Na ciência acredita, tá bom, vai então chegando, tudo bem. Como Kardec diz, a ciência vai chegar lá. Ainda. Não é? Então, gente... fica na ciência, fica porque vai chegar lá, vai chegar em Deus. É isso aí. Einstein já tinha chegado em Deus, já, né? Aneta, sabe o que eu tô lembrando? Ele já tinha, ele já chegou. Einstein, Galileu. Esses cientistas já tinham chegado em Deus. Olha que coisa linda. É. E Galileu tá lá, hein? Lá é 1500 bolinhas também, né? Verdade. Eles já tinham chegado em Deus. Então, quer ficar na ciência hoje? Fica, vai chegar em Deus. Como Kardec mesmo diz, eu tô repetindo Kardec, né? Você sabia que a água do banho também cura? É, vamos deixar isso para após os nossos... Sim. Nosso intervalinho? Vamos fazer um intervalinho agora? Tem alguma pergunta? Tem Será que a Claudinha vamos, tem vamos, pergunta? Vamos ao intervalo? Depois nós vamos continuar falando do Livro dos Espíritos e vamos falar da parte psicossomática. Não, eu quero falar da água do chuveiro. De chuveiro, você vai dar um tem exemplo. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Vamos lá. Claudinha, vamos começar com você, minha querida. Tem alguém aí falando oi pra gente? A pergunta do Aécio. Tá. Sabemos que o fogo, a terra, a água e o ar formam os quatro elementos da natureza. Poderemos colocar a energia como quinto elemento da natureza envolvendo os quatro? Olha, vamos falar o seguinte, Aécio. Na questão 33 do Livro dos Espíritos, diz bem sobre as propriedades da matéria. Aécio, você pode acompanhar com a gente. Eu vou resumir um pouco. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Então, ela vai falando sobre a propriedade da matéria e todos os elementos da matéria. Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha que bacana, tudo Perfeito. Está em tudo. Então, gente, toda a informação do oceano está numa gota do oceano. Uma gota do oceano tem toda a informação que tem no oceano. Uau, tudo está em tudo. Oi, né? Então, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Então, tem algo além desses elementos, uma substância primitiva. Dada a impossibilidade até o presente, quando o Evangelho é escrito, a que estamos submetidos, né, os nossos conhecimentos limitados, de remontamos a não ser, pelo pensamento, a essa matéria primitiva. Esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Então, tem uma matéria primitiva com todos esses elementos, Aécio. Unindo tudo isso, né? A gente trabalha com uma molécula, a gente sabe que a molécula é formada por átomos, hoje nós chegamos no quântum, né? Então hoje o quântum nós temos aí, o espaço entre os elétrons e o núcleo. Então nós vamos ter, hoje a ciência já chega nessas menores partículas, então... Vamos chegar lá na energia vital, né? E aí a gente tem, então, como isso. É esse elemento primordial que está em tudo, né? Então, a gente vai que vai. E diz ainda na questão, continua na 34, moléculas constantes são as elementares primitivas. E quando aglomeradas, formando, então, moléculas secundárias. Então, vão formando a matéria. O que nós chamamos de molécula está distante da molécula elementar. Uau! Isso está no Livro dos Espíritos, gente. Coisas que nós estamos começando a estudar agora, com tudo que é quântico. É, né? Então, verdade. O pessoal pensa que isso está tão moderno. O Livro dos Espíritos já dizia isso. Olha que lindo. É de 1858, mais só, ou menos, né? 53. 57, é por aí, 1857, por aí. É 1800, que foi escrito, né? O Livro dos Espíritos. Vocês imaginam isso? Já está falando aqui que naquela época era difícil para eles colocarem. E ainda estava só pelo pensamento. Mas hoje nós temos comprovações, né? A ciência está aí. Mas muito legal. Questão 33 e 34 no Livro dos Espíritos. Acho que vale a pena a gente colocar para entender sobre essas moléculas, sobre esses Maravilha. Elementos, todos os elementos. Então, Aniette, mas eu vou falar sobre a água do chuveiro agora. Então, fala. Ontem outra conta pergunta, pra mim sobre a água do chuveiro. Claudinha, tem mais alguma pergunta? Não, Sônia, tem uns bons dias aí, depois eu leio. Combinado. Tá, então tá bom. Tá bom. Então conta pra mim. Vou ia perguntar pra você, Sônia, qual é a água do chuveiro? E a água do que chuveiro, que você começou, né, a falar antes e parou. Então, primeiro que... A gente sabe que, principalmente nós dentro da doutrina... Eu nós amo tomar temos... um banho. Hã? Eu amo água de chuveiro. Ai, que bom, né? Eu tão amo. Gostoso tomar um banho, né? Ai, que delícia. Não é verdade? Eu saio ali de alma lavada. Em todos os sentidos. É isso que eu ia falar. Porque eu aproveito também o banho da água do chuveiro e fazer um autopasse. Ai. Já fizeram, gente? Como é gostoso fazer autopasse embaixo do chuveiro? Uhum. Né? Uhum. Então, só que no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia do Chico, no capítulo... Eu tenho uma colinha aqui. Capítulo 16. Conta a história do Fábio, né? E é rapidinho, só para a gente poder entender a maravilha da espiritualidade atuando em nós. Bem, o Fábio ele foi, junto com seu pai, em vidas passadas, antes de ser Fábio, um senhor de escravos, né? Um fazendeiro. E ele tinha recursos e até poderia ter feito uma senzala mais arejada, ter feito um ambiente melhor para que seus escravos dormissem. Eles não eram maus fazendeiros, proprietários de escravos. Mas, principalmente, o Fábio, ele era muito negligente com a saúde, com o bem-estar, porque era um ser humano, né? Os escravos, lógico, precisava também de todo carinho e atenção, mas, né, vamos lá. Mediante este fato, dessa negligência com o outro, Fábio nasceu com problemas respiratórios. Quando pequeno tinha muita pneumonia, vivia sempre resfriado, o pulmão sempre sobrecarregado. O pai deu o mínimo de estudo para ele, porque eles não tinham condições. E logo cedo, aos 14 anos, ele precisou ajudar no sustento de casa. E nesse período, estou resumindo, tá? Nesse período, ele adquiriu tuberculose. Então, a saúde de Fábio era muito frágil. Mas mesmo assim, ele cresceu, constituiu família e o melhor de tudo, ele dava amparo e sustentação àqueles que precisavam. Ele já conhecia a doutrina espírita, ele como Fábio, já, né? Conduzia a sua família dentro dos princípios da doutrina. Ele era uma pessoa de bem. Porém, como todos nós, né? Somos ainda necessitados e cheios de mazelas, ele também. E a maior dificuldade dele era se desprender de tudo que ele tinha e principalmente da família. O apego muito grande. O apego, né? O apego. Tudo que é demais, causa desequilíbrio, é prejudicial, né? E não foi diferente com o Fábio. Bem, o Fábio já estava com quase 40 e poucos anos, foi se agravando cada vez mais o seu estado, ele chegou a hora dele voltar à espiritualidade. Numa noite, ele tendo aquelas crises, tal, ele pediu para a esposa que gostaria de fazer a prece do Evangelho no Lar mais cedo. Era aquele dia, naquela hora, mas aquele dia em especial ele pediu que precisava fazer mais cedo o Evangelho no Lar. Só que antes disso, na espiritualidade, o pai dele, que já desencarnado, junto a André Luiz, junto a uma equipe, estava preparando o desenlace desse irmão. Só que esse apego estava atrapalhando. Então, o que que eles fizeram, a espiritualidade? Trouxeram as energias necessárias através do passe que a espiritualidade aplicou no Fábio e todas aqueles miasmas que ele tinha no pulmão veio para a epiderme. Olha só, a gente sabe que pulmão e pele tem ligação, né, doutor? É. Então, veio tudo para a epiderme, veio para a pele. E com isso, antes da oração de adiantado do Evangelho, o Fábio pediu para que a esposa lhe desse um banho. Ele estava tão debilitado que ele precisava ser banhado. E a esposa fez isso. O que que a espiritualidade fez? Porque a espiritualidade intuiu ao Fábio a vontade de tomar banho. Porque ia se completar através da água do chuveiro aquela limpeza fluídica. E através da água do chuveiro ele receberia a medicação necessária para se acalmar. Olha só, gente, né? Aí a esposa banhou, tal. Aí ele colocou ele no leito, reuniu a família, fizeram o evangelho no lar, foi fluidificada a água, eles tomaram a água e Fábio manifestou a vontade de dormir. E neste adormecimento ele desencarnou. Então, gente, o que é importante para nós nesse trecho? Os benefícios que a espiritualidade utilizou da água para colocar os elementos necessários que ele necessitava para fazer o rompimento, os desenlaces espiritual, né? Incrível, né? Então, se nós formos analisar, a água, ela tem um poder maravilhoso e nós podemos, como falamos há pouco, conduzi-la para benefícios. Que é o ideal, né? Vamos usar somente para o bem. Que esse é o ideal, né? É fazer um bom uso, né? Sem dúvida. A gente tem a questão, Sônia, 103, também no livro Consolador, você estava lendo Obreiros da Vida Eterna. Foi, agora, é o Consolador, infelizmente eu emprestei e não me devolveram. Então, na questão 103 do livro Consolador, nós vamos achar, no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? E a resposta, a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Maravilha, então, é quando individual. Você quer fazer um doente, você faz exclusivo. Uhum. Mas você pode, sim, fluidificar uma garrafa toda e levar para a família. Então, vai depender do que você quer. Está escrito uhum. no Consolador, na questão 103. Lembrando também da Bíblia, falando um pouco de Jesus, a gente tem em Gênesis sobre o dilúvio, né, Sônia? Sim. O dilúvio, como diz, está lá no, na Gênesis 7, de 7 a 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo Dá-se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Forte. É. Estamos passando uma situação de pandemia, verdade. Mas a gente sabe que tudo passa. Tudo passa. E temos gente. Símbolos, né, alegorias muito grandes. No Livro dos Espíritos, voltando um pouco, na questão 222... Bem no finalzinho, se alguém tiver com o Livro dos Espíritos na mão, ele faz uma referência também sobre o Evangelho segundo João, capítulo 3, onde Jesus vai respondendo a Nicodemos, ele diz: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas, e ele diz, em que te disse, é preciso nasceres de novo. Não te espantes do que te disse. É preciso nascer de novo. É. Então, nascer das águas, a gente sabe. E que águas são essas? Interessante que simbolicamente a gente tem a água como emoções, sentimentos. Então. Na medicina chinesa. Isso. As águas. Sabemos que as águas é a formação da matéria, acabamos de falar. E é o elemento principal também no segundo chakra para a organização do Tibete, né? Dentro do trabalho das emoções, de acordo com as frequências dos corpos sutis. Isso. Mas, também a gente pede... A vida não vem da água? Sim. Então, é renascer, né? É a oportunidade de renascer, é uma nova reencarnação, né? Quando Jesus coloca aí para Nicodemos, não é verdade? É, muito lindo, né? Tem vai perguntas, renascer de viu? Várias partes. Tem Claudinha, perguntas tem aí. Perguntas aí? É que os... Ah. Tem, vamos lá? Bom, pode ler. Olha, o Edson Figueiredo, ele está pedindo aí para eu dizer da oportunidade que a gente está tendo, né? Que o Jefa está fazendo a transmissão das preleções online. Isso. Então, quem quiser acompanhar, a gente está sempre... O Colmeia também, o AMI também. Então, os centros todos estão trabalhando online com as preleções, né? Muito importante. Isso. E o Edson está me lembrando aqui também que a gente também orienta, né, os assistidos a fluidificar a água. É, foi numa quarta-feira, o Edson foi intuído a pedir para que colocassem a água, né? Lembrando da prática. Então, realmente, e isso já estava ocorrendo, porque as preleições que estão acontecendo nos dias e horas que aconteceriam nas casas estão sendo conduzidas e são levadas pela internet a dentro de hospitais, dentro de UTIs, para outros países. Então, gente, o benefício é maravilhoso, né? E é que nem tem uma pergunta aqui no Face. Legal. Ah, estamos no Face, né? Esqueci, estamos no Face, amigo. Desculpa, gente, esqueci de avisar. É mesmo. Meu estamos querido Rony, Face. Desculpa, olha, tanto trabalho. Começamos hoje, retornamos minutinho ao só, Face. Claudinho. Retornamos. Ah, salve, Rony, com a tecnologia nos ajudando. Rodrigo nos ajudando. Então, Lilian, que está nos são ajudando. Os anjos. Os anjos. Os meninos angelicais aqui conosco. Então, gente, lembrando desse ponto do Edson, que ele falou. Estão perguntando aqui no Face se tem que tampar a vasilha para fluidificar a água ou tem que deixar aberta. Tanto faz. A espiritualidade atravessa tudo, gente. Tá? Mas se deixar aberta, põe a sua mão, a energia tudo atravessa. Faz. Mas põe a sua mão, depois que tomar, guarda, tampa para poder isso. Não mas, cair um bichinho dentro. Se não abriu a tampa, não se preocupa. É fluidificado do mesmo jeito. Voltando aí então, Claudinha, desculpa. Tem livro, acho que é... Não, Vida e Sexo. Vida... Que fala exatamente isso, casais brigando dentro de casa, a água e casais discutindo coisas ruins dentro de casa, a água do filtro que está dentro do filtro ficou contaminada. É verdade. Com miasmas de briga, miasmas de revolta, de raiva, a água fica contaminada, muda de cor até, a espiritualidade mostra que a água ficou nodosa, ficou escura, cheia dos miasmas daquele ambiente. A água que está dentro do filtro, tá vendo? Dentro da talha, né? Ele descrevendo os livros. É isso aí. É muito sério também isso, né? A gente fala só no bem, mas temos que pensar a frequência vibratória do ambiente. Nós temos que alertar que não podemos entrar nessa faixa vibratória. Temos que... Oi? Como é que é? Nós somos responsáveis. A responsabilidade de cada um, verdade, né? Depois... Tem mais aí, Claudinha? Depois chora, né? A lágrima, a água vai vertendo, né? Lembrar que a água é o grande veículo que transporta o sal da vida. Que é o sal, outros elementos, é essa frequência de amor, né? Uhum. É o sal da vida, que é a frequência de amor, é isso aí. Vamos lá. Claudinha? Então, a gente está aqui com o Rodrigo. Ele fala que o Edson foi meu dirigente de EAE. A escola de aprendizes. O programa está ótimo. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Abração. Nós que agradecemos a tecnologia. Vamos lá. No sentido espiritual, a água da cidade e da roça, há diferença para o nosso corpo, um ou outro? É o João Rodolfo Fernandes que está perguntando. Olha, a água da roça, sempre eles dizem que a água que está lá na nascente, ela sai pura, cristalina, né? E aí, por onde ela vai passando, ela vai se magnetizando com o ambiente por onde ela passa. Cara, se na sua casa existe uma energia de amor, de carinho, um amor fraterno entre as pessoas, né? Um aspecto de equilíbrio, a água da sua casa pode ser melhor que da roça, porque se a roça estiver num lugar lá que as pessoas estão aprontando alguma coisa, alguma arte, ela vai estar magnetizada com aquilo. Então vai depender do ser humano e do ambiente, né, que está magnetizando a água. Então vai modificar. Não depende só da natureza, mas também da energia vibratória. Nós estamos falando de energia. Por exemplo, a gente pega a água da roça, manda para a Sabesp para ver quanto tem de coniforme fecal, né? Porque os animais passam por ali, tem muito animalzinho morto que morre por ali, que fica por ali. Então temos que ver os elementos que estão prejudiciais à nossa saúde. Quer dizer, então temos a parte física e a parte magnética da água. Sim. São elementos diferentes, né? Fora que o ambiente da natureza, a gente sempre é maravilhoso. Um banho de cachoeira. Então, sempre é maravilhoso. Demais, né? Tá lá na roça, enfiar o pé naquela água geladinha, só de botar o pé ali, eu já fico feliz. Então, pois é. Mas, Aniette, 11h30, não falamos nem da psicossomatização. Gente, agora? Vamos mais uns 10 minutinhos aí? Vamos lá, 15 minutinhos. Pode? Rodrigo tá lá longe, pode? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do psicossomático, então. O rim, né? O órgão que mais vai filtrar a nossa água do corpo é o rim. E o elemento água, na medicina tradicional chinesa, está linkada com os rins e com a bexiga, né? E o rim é normalmente referido, ele capta a energia telúrica, ele está com a energia telúrica e a energia celeste. É o ponto onde nós vamos captar e transmutar as nossas energias telúricas e celestes, que é o Qi, né? Uhum. O Qi na medicina tradicional chinesa. Então, mas o rim, ele representa ao mesmo tempo um aspecto yin e yang. A gente fala que ele é mais yin, né? Aquela energia, né, mais delicada e sutil, e a outra energia de vibração mais forte. Mas é elemento motriz. Então, a pessoa que a gente fala que tem a personalidade, que trabalha com as águas, com os sentimentos. Sônia, já falamos num outro programa, qual é o sentimento, qual é a emoção que envolve a somatização para os rins? Medo. Medo. Infelizmente. Infelizmente, medo. E os medos existem, gente. Nós temos medos em várias fases da vida, né? A gente tem medo de às vezes, ir à escola. Você vê uma criança com medo de ir à escola. Você vê a criança com medo de outras coisas que ensinaram para ela. E os medos vão mudando. Pessoas têm medo de dirigir, medo de cachorro, medo de animal, medo de cobra. E os medos vão mudando. Medo de casar, até de casamento. Tem gente que tem medo de casamento, tem medo... Enfim, existem medo de, né, de avião, de viajar de avião. Então, os medos existem em fases diferentes da nossa vida. E os nossos rins é que somatizam esses medos. Então, mas a gente tem que perceber o seguinte. Apesar do medo, nós temos que saber... equilibrar esse medo, não é, Aniette? O medo nos traz prudência, nos traz coragem. Olha, eu não sei se traz, não. Eu não acredito. Eu acredito o Como, seguinte. Né? Não, o medo não traz a prudência. Nós não podemos achar que uma emoção de baixa frequência vai trazer uma virtude. Impossível. Então, nós temos que pensar o seguinte. O medo, quando você tem medo, você está limitado para algumas ações. Você não tem frequência da coragem. O medo é a ausência da coragem. Então, digamos assim que a gente nasce com toda a coragem possível. E aí a gente vai, durante a vida, passando por experiências onde os medos vão acontecendo. O medo é uma emoção frente a uma situação que você não sabe lidar com ela. Você não tendo elemento para lidar com a situação, gera uma emoção chamada medo. E a coragem é algo que tem que permear e vai permear todas as nossas atitudes. Então, muitas vezes, o medo, o espírito, quando ele traz já um medo, porque nós somos espírito em evolução, então, quando ele passou por um trauma e aquilo gerou medo, é um fator limitante para que ele vá para frente. Então você fala assim, ah, ainda bem que você tem medo, hein, que senão você faria coisa pior. Por quê? Porque ele não tem maturidade suficiente para lidar com aquilo. Porque uma pessoa que mata alguém, que destrói alguém, ele teve coragem para fazer aquilo. Sim. Então nós não podemos confundir coragem com moralidade. Então, assim, muitas vezes você não realiza algumas situações, você não faz a prática, uma atitude, porque moralmente você sabe que não deve, apesar de você ter coragem para aquilo. Porque a coragem é uma energia amoral, não tem moralidade. Você utiliza dela com os elementos que você tem de moralidade. Então, vamos colocar isso, assim. Isso, bacana. Né? Vamos mudar. Uma possibilidade disso. Porque o medo é que você vai somatizar no rim. Então, o medo, ele paralisa. Ele paralisa, te trava. Ele te maltrata. Ele te impede de prosseguir na evolução. Não é? Ele sim, te maltrata. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência que eu não posso ficar paralisada, que eu tenho que me libertar e seguir em frente, então, eu... particularmente, acho que isso é uma coragem que eu tenho que adquirir de vencer essa dificuldade. Você vai ter que resgatar, porque na nossa natureza original, vamos dizer assim, nós nascemos 100% com coragem. O espírito nasce com 100% de coragem. De acordo com as experiências que ele vai vivendo, ele vai adquirindo emoções de medo. Ou seja, ele não consegue a atitude, articular aquilo. Uhum. Então, o medo aparece. E o medo é o fator limitante. Quanto mais ele sofre por não ter elementos, o espírito, para lidar com a situação, mas ele vai aumentando a quantidade de medo. Chega uma hora, ele precisa de coragem de evoluir. Sim. Ele vai precisar de mais coragem. Cadê a coragem dele? Então, ele vai ter que resgatar isso. E hoje, ele pode resgatar com uma terapia, né? Uhum. Com uma hidroterapia, com elementos simples, com tarefas simples, sim, que ele vai reconquistando a coragem, né? A força da coragem. É uma força muito grande dentro da gente. Uhum. Mas, normalmente, quem traz muito medos são os espíritos que praticaram muito mal. Porque se você vai mexer com uma pessoa, você faz o que quer, leva um bofetão na cara, você faz uma coisa errada e o seu espírito até morre, você morre, perde aquela existência, você fala, nossa, eu não posso mais fazer isso. Aí você fala assim, eu tenho medo de fazer aquilo, porque você sabe a consequência. Então, ele é um fator limitante? Não, isso chama-se prudência. Prudência, é prudência, perfeito. Você fala assim, não devo fazer aquilo, porque eu sei as consequências daquilo. Mas a pessoa usa a palavra errada, usa medo. Uhum. Eu tenho medo de fazer aquilo, porque vai para quê? Não, não é ter medo, é prudência. Você não deve fazer aquilo. Sua mente, sua consciência, seu espírito sabe que você não deve fazer aquilo. porque você vai ter consequências, você consegue medir as consequências e você deixa de praticar aquilo. Uhum. Então, a coragem é a moral, você coloca a moralidade, mas ela vai ser um bem para você se você tiver o bem. Se você não tiver elementos do bem, você vai agir com coragem e vai se destruir e destruir a sua volta. Uhum. Não tem perfeito. Como. Perfeito, maravilha. Né? Então, é bem isso. E como é uma pessoa que está presa dentro de somatizando esses medos? São as águas. Normalmente são pessoas inchadas, tem retenção de líquido. Sim. Até aqueles que falam muito cristais, não? É, a mente, quando a mente fala, eu sou assim mesmo e não mudo, é a hora que mais vai formar cristais. Ou seja, desesperos, os desesperos também somatizam nos rins. Uhum. Porque o medo vai gerar muito desespero. Então, os medos e desesperos, normalmente muitas pedras nos rins. Eu morro de dó dos homens, que são os que mais têm pedra nos rins. E as pessoas falam, homem tem que ser corajoso. É interessante, é uma imposição da sociedade para os homens. Homens têm medo como as mulheres, somos seres humanos. Então, o medo é igual para homem e para mulher. Sim. E a sociedade impõe para o homem. Você tem que ser corajoso, corajoso, corajoso. Não pode chorar, não pode chorar, imagina. Não pode pôr água para fora. Não. Não pode pôr água para fora, tem que ser corajoso. Homem que é homem chora. E muito. E muito. E deve chorar. E o que acontece? Essas águas ficam turvas e cristalizam esses medos, esses desesperos, e a maioria dos homens tem pedra nos rins. Mas sim, tem muitas mulheres também com pedra, sim, nos rins, né? Eu tenho. Descobri um dia que eu tenho uma pedra nos rins. Claro, medos e desesperos que passei na infância, na adolescência e na entrada da vida adulta, né? O Espiritismo chegou para mim aos 18 anos. E aí foi o meu grande consolador, né? É, e estar em contato com esse consolador maior, né? Que é Jesus, e ter esse contato. Aí sim, a gente vai trabalhando os medos. O cansaço excessivo também, forma. Não? Desespero, né? Assim, a pessoa fica cansada, ela fica inchada. Falta de vitalidade. Impotência para a vida, para as coisas, impotência até sexual. Até sexual, fertilidade. Estamos trabalhando no segundo chakra, então, que é o genésico. Chakra genésico. Então, o elemento água, os nossos medos e desesperos precisam estar equilibrados. As nossas águas vão ficar turvas. Sabe o que eu lembrei? Medos, desesperos. Tem uma conhecida que ela não conseguia engravidar, de forma alguma. Fraqueza nos joelhos, hein? O pessoal fica tirando água de joelho. Eu quero que as pessoas mais sentem que o joelho fraco para poder andar muito. É verdade. Ai, meu joelho, assim, uma coisa pesa, tá esquisito. O pé incha, a mão incha, tudo incha. Meu joelho, olha, porque tirar trava, água do joelho. Né? São águas turvas. É. Porque trava. Trava. Se você tem problema nas articulações, exatamente, né? Você trava, você paralisa ali. Isso. Mas você sabe que ela precisou fazer um tratamento, entre aspas, através de acupuntura, nos rins, para ela conseguir engravidar. Por isso, quê? Isso, porque é importante. É, para desbloquear as águas turvas que estão ali paradas. Que tinha que eliminar. É bem no genésico. Então, existem hoje várias terapias para trabalhar com a pessoa. Primeiro, ela precisa reconhecer que é importante uma terapia. Sim. Segundo, ela tem que ter elementos para entender. Então, às vezes a terapia passa a ser longa porque ela vai conquistando elementos para fazer aquele trabalho. Depois que ela tem entendimento, aí sim, se é envolvendo com pessoas, ela tem que ter a compreensão, trazer para dentro do coração toda aquela situação. Tirar do chakra básico. Isso, trazer para o coração, né? Amorosidade para a situação. Aí então passa a ser o fator transformador. Porque enquanto você não coloca amorosidade, você não transforma. É verdade. Então, a terapia é fundamental. Hidromassagem, hidroginástica, tudo envolvendo água é fundamental para equilibrar o estresse, o desespero. Perfeito. Gente, você e deixa eu falar isso. Uma coisinha. Isso já é da minha área na masoterapia. O nervo ciático inflamado também é falta, muitas vezes, de equilibrar o elemento água dentro de si, tá? Então, então para se trabalhar esse elemento água, a alimentação é fundamental. A ingesta de água, de frutas que tenham bastante água. Perfeito. Mas não é tirar o sal. né? O sal é importante. Tem que estar no equilíbrio a quantidade de sal e a quantidade de água. Porém, na medicina chinesa, a gente trabalha todos os elementos. Então, a comida tem que ter equilíbrio entre o ácido, um pouquinho de limão, um pouquinho do ardidinho, uma pimentinha, um picantezinho e um pouco de doce. Então, na verdade, você tem que trabalhar todos os elementos para ter equilíbrio. Por quê? Porque o segundo chakra, que é o elemento água, ele é terra, ele é matéria. Ele é terra, não. Ele é construção de matéria, né? O chakra básico é que é terra, nós vamos falar mais pra frente. É fogo e terra. Mas nós vamos trabalhar aqui a construção da matéria. Por isso ele é genésico. Por isso é equilíbrio em todos os elementos para a pessoa que quer engravidar. Isso. Que quer formar, que quer trabalhar o seu corpo, o equilíbrio da matéria. Então, é fundamental. Então, as emoções que nós mais temos que trabalhar são os nossos medos, os nossos temores. E que quando trabalhamos pela coragem, mas dentro da moralidade do bem, o que vai acontecer? Vai relaxar. A pessoa fica relaxada e ela sabe que ela vai utilizar a coragem de forma construtiva, né? Construtiva. Ela segue o caminho de evolução porque é um elemento construtivo. Isso. A água é fundamental. Então, ela passa a ter serenidade para fazer o processo dela construtivo nessa vida. Construir um mundo melhor, né? Para ela e para todo mundo. Todos. Então, é fundamental essa construção. E a pessoa, quando ainda tem muitos medos, ela pode ter, às vezes, ataques de medos, de tremores, onde ela chega, ela treme, ela sente frio, ela sente tudo. Porque é um elemento construtivo. E a coragem de estar no lugar, de conversar com as pessoas. Tem gente que tem síndrome do pânico, não consegue ficar em aglomerados, ou falar em público. Para ela é muito difícil. Então, o que acontece? Tome bastante líquido, né? Equilibre os seus elementos, tome líquido e você use os seus elementos do bem. A coragem vai fluir para você usar esses elementos para construção, para ser construtivo para a sua vida e para todos que estão à sua volta. Então, o medo deixa de ser um fator limitante. E aí você segue a sua evolução. E temos que trabalhar outros chakras, subir energia, né? Porque senão a gente fica muito no AM. Vamos subir para o FM, umas frequências mais altas, mais sutis, mas precisa ter coragem para isso. Mesmo para fazer um trabalho espiritual, uma iniciação espiritual, tem muito médium que tem muito medo. Gente, tem médium que tem medo de espírito. Tem, eu acredito. Aí fica difícil. Tipo assim, não quero ouvir, não quero ver, não quero falar, não quero dar comunicação, não quero fazer nada. Então, a energia dele tá parada no segundo chakra, Sônia. Ele não consegue construir nem para ele. Então, ele vai ter que fazer, assim, um trabalho espiritual, muita prece, entender o bem, muito evangelho, muito estudo de leitura de evangelho, que é o trabalho de um curso de médiums. Sim. O curso de médiums, que a pessoa fala, você precisa... amadurecer seu processo. Educar-se, né? É uma educação mediúnica, né? Você tem que fazer isso, tem que aprender, se educar, tem que trabalhar isso dentro de você primeiro, para depois você ajudar as pessoas. Então, usar essa sua faculdade em equilíbrio, mas principalmente precisa moral, tem que ter o bem, a moralidade do evangelho e o estudo que o livro dos espíritos nos ajudam. Então, aqui está o conhecimento científico e filosófico, o livro dos espíritos, está aqui livro na minha espíritos, mão. Livro dos espíritos, conhecimento científico e filosófico e a moralidade está no evangelho. Aí, sim, olha, é a base do médium, não é? Então, pessoal, você precisa desenvolver a mediunidade. O que é desenvolver? Sônia acabou de falar, é educar-se. O desenvolvimento mediúnico está aqui, ó. Livro filosófico e toda a parte científica está aqui no livro dos espíritos. A parte moral está no evangelho. E o livro dos médiuns, você vai entender direitinho o que acontece com você. O que acontece? O que acontece com todos nós. Dentro todos da nós. Doutrina espírita, então, nós temos a codificação. É esse conhecimento que temos a gente que ter conhecimento, sim, né? Sim, temos que estudar, entender. Pronto. Entendeu? Deixou de ser o bicho papão? Vamos lá, agora toma coragem e trabalhar. Vamos porque seguindo. Enquanto tiver medo do bicho papão, você vai ficar igual criança. E não vai pra lado nenhum, né? E aí não desenvolve nada, não cresce nada e fica lá, só tremendo de medo. É bicho papão? Não, é só estudar. Estudar, aprender. E disso chama-se desenvolvimento mediúnico. Ou seja, educar-se. Que a Sônia falou, não é, Sônia? Educar-se. Avançamos? Avançamos um bocadinho, né? Vamos finalizar. Quase 10 minutinhos, nós vamos fluidificar a água. Fluidificar, né? A nossa água para a gente finalizar. Hoje, no lugar da meditação, fazemos a fluidificação. Vamos, exatamente. Tá bom? Então, vamos lá nos despedir. Agradecemos a água, que antes, foi nossa vamos entrevistada. Ver se por acaso tem alguma pergunta. Tem, Claudinha, ainda, né? Tem alguém ainda perguntando? Vamos finalizar, Claudinha? Agradeço aos ouvintes que estiveram conosco, à equipe, a todos que nos acompanharam. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Rony? Eu quero agradecer primeiro pelo programa de hoje, porque o programa foi inteiramente para mim, né? Principalmente na parte final. Agradeço muito por tudo que vocês colocaram. E a participação do público também, né? Hoje foi excepcional. Parabéns a todos. Sônia, quero agradecer, que eu depois agradeço e faço a fluidificação da água. Agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de retornar ao estúdio, né? Quando não tiver convidados, eu estarei aqui, porque o espaço é pequeno, então nós temos que respeitar os distanciamentos, tal, toda a proteção, né? Isso. Muito obrigada a todos os ouvintes. Que Deus abençoe cada lar, cada coração. E vamos pensar no que nós conversamos hoje, né? Vamos analisar o que eu necessito para poder estar me hidratando melhor. De lembrar, de agradecer, o que eu preciso fazer? Vamos trazer a água purificadora para dentro de si, para o nosso lar, através das orações. O maior medicamento que existe na face da Terra, ou melhor, em todos os mundos, é o amor. Então, tudo que fazemos com amor e a fluidificação da água é o amor em ação, né? Então, que Deus abençoe a cada lar, a cada um. Até semana que vem. Muito obrigada. Amigos, agora vamos finalizar. Eu agradeço com vocês, mas vamos fluidificar uma água. Quem tiver uma garrafa de água, um copo d'água, vamos fluidificar essa água para a gente tomar. Mas vocês podem fazer em casa também. Eu vou fazer a prece da corrente médica de Cosme Damião e o Anjo Rafael e estaremos juntos a ele. No final da prece, a gente sempre faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, para a gente finalizar. E já agradeço a vocês, que assim que eu terminar a minha Ave Maria, terminamos o programa. Gratidão a todos por mais esse programa, por estarmos juntos. Agradecemos a Deus estarmos aqui com vocês, né? Graças por todas as dificuldades que passamos. Então, vamos lá? Vamos agora elevar o nosso pensamento e fluidificar a nossa água. Ó poderosa força do universo, alcançai o espírito que há dentro de meu ser, renovai a vida que há dentro de meu corpo. Ó Jesus amado Mestre, nessa hora, intercedo pelas forças divinas da corrente médica de Cosme Damião e o Anjo Rafael, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Augusto Leite, Dr. José Tarano, Ulisses Paranhos, Unhões Pereira, Dr. Ascioli, Dr. Roberval da Mota, Edmundo Cabral Botelho, Dr. Brás Reale, Dr. José Francisco, Dr. Adão Domingues, Sebastião Pereira de Almeida, Ulisses Paranhos, Unhões Pereira, Brás Reale. Que esta corrente, com seus fluidos benéficos, transporte para este copo d'água o remédio espiritual para a minha cura, em nome do Cruzeiro da Verdade. Pai nosso, que estais no céu, eleva meu pensamento a ti. Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, Mãe Santíssima, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelo nosso espírito, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus.